Eu quero ver o espaço do funk crescendo, coração da favela batendo. Quero ver a cultura na palma da mão. Alô Brasil, alegria não tem hora. O funk chegou e não vai embora. Não tem caô nem ilusão. Eu quero ver o espaço do funk crescendo, coração da favela batendo. Quero ver a cultura na palma da mão. Alô Brasil, alegria não tem hora. O funk chegou e não vai embora. Não tem caô nem ilusão. Mostra, mostra, mostra a realidade do funk para quem o discrimina, DJ. Eu quero ver quando essa cor vai ter valor. Chega de tanto sonhar sem poder realizar. O funk vem na frente, a favela vem atrás. A batida do guerreiro tem sabor de quero mais. Eu quero ver quando essa cor vai ter valor. Chega de tanto sonhar sem poder realizar. O funk vem na frente, a favela vem atrás. A batida do guerreiro. Alegria não tem hora, o funk chegou e não vai embora, não tem caô nem ilusão.